Nosso tema dessa noite, ou melhor, o tema dessa semana, né? Quem tem frequentado todos os dias vai ver. Nós estamos com um tema a semana toda. É, a mídia é real? É uma pergunta, né? Em que a gente se coloca, se depara com todas essas informações que chegam até nós. Primeiramente, explicando o que é mídia, né? A gente sabe, mas às vezes a gente amplia ou reduz muito o que é isso. Mídia é canal de comunicação, meios de comunicação. É o que nos transmite uma informação, a gente chama de mídia. E dentro dessa mídia, a gente vai vendo que ela é mídia escrita, são os livros, revistas, jornais, para falar os mais antigos, né? Tem a mídia televisiva, que são as televisões, o cinema. Hoje temos a internet, que nos traz informações, então, por um outro canal. E de todas elas, existem aquelas que são ficção e não ficção. A gente vai ver um exemplo, uma novela, a gente sabe que ela é uma ficção. Um filme é uma ficção. Muitos livros são ficções. A gente precisa saber disso para não, às vezes, acreditar e entrar naquela história como sendo real, verdadeiro. Porque muitas vezes nós nos deixamos envolver por aquilo. Dentro daquelas que são de não ficção, nem todas são verdadeiras. A questão da verdade é bastante complexa para a gente saber dela. Mas, enfim, a pergunta é: a mídia é real? O canal é. O canal de transmissão é. O que ele está transmitindo é que a gente, às vezes, tem que refletir sobre aquilo. Nós precisamos, todos nós, cada vez mais, nos abastecermos de informações por vários meios. E dentro dessas informações, observar, comparar, para verificar a mensagem que ela está nos trazendo. Parece um pouco complicado, porque a gente absorve isso de uma forma instantânea. A internet ganhou uma força nos últimos 10 anos, uma força muito grande. E a gente acessa lá um computador, uma página de internet, vem várias informações, informações que a gente não pediu para ver, mas elas vêm, a tal da inteligência artificial. Eles querem que a gente, às vezes, consuma determinados conteúdos. E a gente lê uma notícia ali, e ela passa a ser verdade. Porque aquele canal ali, ele tem para nós uma veracidade, um toque, assim, muito forte. A gente, às vezes, desatentos, aceita como verdade coisas que, vamos dizer, às vezes não são totalmente verdades. Ou às vezes são um pouco verdadeiras. Então, dentro disso, tem diversos segmentos de informações. Mas a gente tem que separar o que é informação e o que é notícia. Informação e notícia. A gente percebe hoje, numa grande guerra dos meios de comunicação, eles brigam entre si para nos atrair, para ter a nossa atenção, para que a gente siga eles. Seja fiel à sua informação, ao seu canal. E dentro dessa briga, cria-se informações, cria-se notícias. Cria-se de que forma? Muitas vezes, numa manchete sensacionalista, ele atrai a nossa atenção. E o conteúdo, às vezes, não explica o que estava nos contando. Então a gente acaba, às vezes, absorvendo aquilo e desejando mais. Existe um estudo já antigo da questão dos jornais, que são um dos meios mais antigos, que quando a gente pega um jornal, cada um, a gente foca mais numa determinada seção do jornal. Tem gente que gosta da área esportiva, começa a ler o jornal de trás para frente, gosta de colunas, gosta do noticiário policial, do noticiário geral, enfim, cada um se posiciona de uma forma. E esse hábito nosso, ele funciona como um alimento interior. Nós consumimos e queremos mais. Nós vamos atrás dessa informação, nós, nos nossos relacionamentos, nós falamos sobre isso, nós damos uma dimensão que muitas vezes aquilo não merece. Dentro da pergunta que a mídia é real, a gente questiona o que é real? O que eu tenho como real? Eu falei que a verdade é complexa. O que é real para mim? Se a gente for observar, real, para mim, é aquilo que eu conheço. Tudo aquilo que eu não conheço, não existe para mim. Quando eu vejo alguma coisa que eu não conheço, eu não consigo ter um ponto de comparação interno. Então, muitas vezes, a gente não absorve essa informação, esse conhecimento, poderia se dizer também. Então, o real, ele acaba sendo muito relativo. O que pode ser para mim, pode não ser para ti. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente vai ter os nossos parâmetros para poder fazer essas comparações, essas análises, essas absorções? Nós todos, nessa questão, a gente é muito, para usar um termo leve, muito desatento. A gente é desatento. Nós temos um aparelhinho, que é o celular, que hoje ele nos acompanha quase que 24 horas. E a gente está toda hora olhando ali o tipo de informação que ele está nos passando. Será que a gente já se questionou que tipo de informação que ele está nos passando? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma avalanche do cinema americano, não só no Brasil, em vários países. Hoje, para nós, é tão normal a gente consumir os hábitos do povo americano que a gente nem se dá conta. Quando a gente pega um filme de outra nacionalidade, a gente estranha, porque ele é um pouco diferente na formatação. A gente assimilou uma cultura, assimilou, de novo, porque estávamos desatentos, que eles nos incutiram, e a gente aceitou. Aquilo passou a ser para nós um ponto de realidade. Por que que é tão forte isso? Por que que nos jogam tanto essas informações? Na verdade, tem muito do poder econômico por trás de tudo isso. Hoje a gente vai assistir um jogo de futebol. Hoje não, já faz algum tempo, né? E tem publicidade por tudo. Os caras estampam até nas camisas, nos calções. Daqui um pouco vai ter em outras partes. Mas é muito forte. E, de novo, desatento, a gente não percebe. Mas quando a gente vai para fora, aquilo está no nosso subconsciente. A gente consome aquilo que estão nos oferecendo, mesmo sem analisar se aquilo é bom ou não é bom. A gente consome. É natural. É muito. Quem estuda isso percebe de que forma que vai atingir determinado público. Se nós pudéssemos chegar na nossa casa e pegar a nossa televisão e botar uma câmera em cima dela para nos filmar enquanto a família está reunida, vamos dizer que a família se reúne ainda, assistindo uma programação, a gente perceberia que isso aqui é uma caixa de emoções. Ela fica mexendo com o nosso emocional o tempo todo, nos fazendo rir, nos fazendo ficar com medo, entristecer, assustados. A gente vai reagindo a tudo que vai nos passando. E essas sensações, o que que acontece com elas dentro de nós? Como é que a gente sai dali e vai retomar a nossa própria vida depois? Como é que a gente vai ter os relacionamentos com os familiares, com os amigos, no trabalho? Como é que a gente... aquelas emoções geradas, o que aconteceu com elas? Para onde é que foram? Questão química? Questão espiritual? Questão emocional? O que que aconteceu? A gente está desatento. A gente não percebe. A gente é manipulado. A pergunta, se a mídia é real, a intenção dela é isso. É nos chamar a atenção até onde a gente está sendo manipulado. Até onde é vontade nossa e até onde a gente está seguindo um canto que a gente não pediu para ouvir. Não pediu, entre aspas. Por que que a gente está consumindo tudo isso? Por que que a gente assiste um determinado programa e depois diz, mas é um lixo, é uma porcaria? Por que que a gente assiste? Por que que a gente escuta determinada estação de rádio? Por que que no celular da gente vem um monte de mensagem ruim e a gente lê todas elas? Vídeos? Porque a gente quer. É escolha nossa. Tudo é escolha nossa. A gente aceita. A gente até diz assim, vamos ver o que que tem isso aqui, o que que isso aqui vai dizer. A gente é curioso. E essa curiosidade, ela vai se criando dentro de nós. Vai criando o quê? Será que coisas positivas ou coisas negativas? O nosso desequilíbrio é fruto do quê? Se não, de uma estrutura mental, emocional, que a gente vem construindo através de tudo que a gente vem consumindo. Não se trata de dizer que é ruim. Se trata de fazer escolhas. De estar consciente do que a gente quer e do que a gente está fazendo. Cada vez mais. A nossa libertação é através da nossa consciência. De estarmos presentes naquilo que a gente está realizando. Quantas vezes a gente está fazendo uma tarefa manual e está com a cabeça em outro lugar? Normalmente, esse outro lugar é alguma coisa que a gente assistiu, ouviu. A gente fica com aquilo trabalhando ali dentro. De que forma? Tem uma frase de que está no Evangelho, que a gente já falou, né? Que é o orai e vigiai. Então, a oração nos aproxima de Deus, de repente nos tira um pouco dessa loucuragem toda, mas o vigiai é importante, porque se a gente estiver desatento, não adianta só rezar, né? Tem que produzir. Se a gente estiver desatento, a gente se encaminha para o lado errado, porque é muito forte, os estímulos todos são muito fortes, todos nos atraindo para essa coisa aqui. A gente, quando espreme, não sobra nada.